4.2.2 Como funciona a geração de relatórios? O processo básico inclui as seguintes etapas. Entrada de dados. O usuário fornece uma planilha financeira com dados organizados. Interpretação e análise. A IA interpreta os dados para identificar métricas importantes, como receitas, despesas e lucros. Geração do relatório. O documento final é estruturado em seções com tabelas, gráficos e textos explicativos. Exemplo de prompt para IA. Gere um relatório financeiro detalhado com base na seguinte planilha. Receita mensal, janeiro a março, R$50 mil, R$55 mil, R$60 mil. Despesas mensais, R$30 mil, R$35 mil, R$40 mil. Inclua um resumo, gráficos de barras e uma análise do saldo mensal. 4.2.3. Aplicações práticas. A IA facilita a análise e a interpretação de dados financeiros, transformando informações brutas em insights relevantes. Essa parte explora como a IA pode ser aplicada em análises de desempenho, auditorias internas e apresentações de resultados, promovendo eficiência e precisão nas decisões estratégicas. 4.2.3. 1. Análises de desempenho. A IA possibilita a criação de relatórios detalhados que destacam métricas financeiras importantes, como receitas, despesas e lucros. Esses relatórios ajudam a identificar tendências e suportam decisões estratégicas em reuniões gerenciais. Descrição: relatórios detalhando o desempenho financeiro de uma empresa em diferentes períodos. Prompt. Com base na planilha de receitas e despesas trimestrais, crie um relatório detalhado mostrando o desempenho financeiro e identificando tendências de crescimento ou redução. 4.2.3. 2. Auditorias internas. Com a IA, auditorias internas se tornam mais eficientes, permitindo a análise rápida de grandes volumes de dados e a identificação de anomalias financeiras. Esses relatórios garantem a conformidade e melhoram a governança corporativa. Descrição: relatórios para identificar anomalias ou discrepâncias financeiras em dados contábeis. Prompt. Analise a planilha fornecida para identificar inconsistências financeiras e apresente as descobertas em um relatório. 4.2.3. 3. Apresentações de resultados. A IA ajuda a transformar dados financeiros em apresentações visuais claras e persuasivas, otimizando a comunicação de resultados para stakeholders e investidores. Ferramentas de IA tornam os relatórios mais acessíveis. Descrição: relatórios formatados para reuniões com stakeholders ou investidores. Prompt. Formate os dados da planilha em um relatório para investidores, destacando lucros trimestrais e projeções para o próximo período.